Sou Luciano Buligol, prefeito de Chapecó. Nós estamos aqui retornando no nosso Borma. Acho que está muito, pode diminuir aqui que eu falo mais de perto. Isso. Nós estamos retornando no Borma com o nosso ouvindo, o nosso bairro. Eu vou falar aqui 15 minutos, talvez, para dar uma geral sobre o que nós vamos fazer aqui, e depois nós vamos passar a palavra para quem é das comunidades daqui da região sul. E aí, 11h30, nós encerramos essa audiência pública do nosso vindo ao nosso bairro. Bom dia, João. Eu quero dizer que toda essa região que está aqui, então, ouvindo o nosso bairro dessa região, então está aqui o Marechal Borma, Gamelão, São José do Capizal, Saquete, aqui vamos, né? Até a linha Nova Aurora aqui, toda essa comunidade. Vocês lembram que no ano passado nós andamos em todas as comunidades, 22 comunidades do interior e 50 comunidades da cidade, levantando os delegados de cada região, né? E são os delegados que estão aqui hoje representando essas regiões aqui. O ano passado, nós fizemos... Pode passar. O ano passado, nós fizemos, ouvindo o nosso bairro, levantamos os delegados, levantamos as demandas e colocamos as três primeiras demandas na lei orçamentária desse ano, que a gente dizia que era a lei orçamentária do centenário, né? E agora nós vamos fazer diferente. Nós, além de fazer... renovar aqui as propostas para ver se vocês vão ratificar ou não, o que aconteceu, o que não aconteceu. Além disso, nós também vamos projetar a lei orçamentária do ano que vem e os 4 anos do governo, afinal de contas, nós fomos reeleitos ano passado e nós vamos ser prefeitos, ter mandato até dia 31 de dezembro de 2020. E aí é um planejamento do PPA. O que é isso aqui, né? O que é a gestão democrática? Por que eu estou vindo aqui? Por que os vereadores que estão aqui, está aqui o vereador João, o vereador Gringo, o vereador Itamar, o vereador Dino, o vereador e os demais vereadores, por que eles estão aqui? Para nós ouvirmos. Mas ouvir o quê? Ouvir a cidade, ouvir a comunidade, ouvir o interior e a cidade, ouvir os delegados para montar, para projetar as leis de hoje, do ano que vem e dos 4 anos. Isso tem um nome, que chama-se LDO, PPA e LOA, né? Então, não é só para um ano, é para 4 anos. E o que é que nós... Está aqui, ó, plano plurianual. É algo que nós vamos planejar para os 4 anos e que nós vamos colocando em prática ano a ano. Então, o que é que vocês me falaram ano passado que nós vamos renovar? O que é que já aconteceu que não precisa mais acontecer? O que é prioridade hoje que não era prioridade ontem? É isso. Então, de forma bem objetiva, sem perder muito tempo, vocês também não têm todo o tempo do mundo, por isso que a gente marca às 10 da manhã para começar e às 11h30 da manhã para terminar. E eu já falei, o PPA é para 4 anos, a LDO... Como diz, é lei de diretrizes, o que é dirigir, né? Cada ano a gente pega parte daqueles projetos que a gente desenvolveu para 4 anos, pega parte e diz que vai ser aplicado esse ano. Um exemplo disso, por exemplo, é fazer uma ponte. Então, nós queremos uma ponte que liga essa comunidade com aquela. Bom, então vamos botar no PPA, é isso que a prioridade é. Vai no PPA. Quando que a ponte vai ser... Quando que a ponte vai ser feita? A lei de diretriz orçamentária diz a ponte vai ser feita em 2019. E aí, a LOA, que é a lei orçamentária, ela vai dizer quanto custa a ponte, de onde é que vai sair o dinheiro, se é do esporte, se é da infraestrutura, se é da cultura, se é da... Enfim, é de lá que vai nos orientar. A nossa... Isso aqui eu boto assim para dar uma confundida, né? Meu Deus do céu, né? Então, o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos aqui. Antes do prefeito mandar as leis para a Câmara, ele está ouvindo a comunidade. Sim, mas isso não é normal. Pois é, Não era normal, mas agora é. Eu podia fazer essa lei lá no gabinete, pegava o Nemésio, um contador, pegava lá o financeiro e fazia lá, como se fez a vida inteira. Né? Ah, vamos lá para o Borma, vai uma ponte, lá para a linha Almeida vai um pavilhão, lá não sei o quê, para o Goiuém vai não sei o quê. E decidia lá no gabinete. Mas o que é a democracia participativa? É justamente contextualizar com a comunidade o que a comunidade quer que vá lá para a lei. Depois, se vai ter dinheiro, se nós vamos buscar recursos, é um problema do prefeito. Os vereadores vão ajudar, os deputados vão trazer as emendas, e nós aí vamos ter que arrumar o dinheiro. Aí vamos buscar recurso aqui, vamos lá em Brasília, vamos falar com o governador, vamos se articular, mas vamos ver o que é que nós temos que fazer. Tá certo? E é, o que, que nós temos que fazer? O que vocês vão dizer que tem que fazer. Vocês já disseram ano passado, eu vou mostrar aqui depois, e vocês vão dizer, isso aí tem que continuar, isso aí tem que tirar, enfim. Então, isso aqui, por isso que a gente faz as audiências públicas. Depois que vai lá para a Câmara de Vereadores, a Câmara vai votar. Ela também pode fazer audiência pública. Né? Eu e o Hélio mandamos a lei para a Câmara, e lá na Câmara, e nós dois vamos dizer que a gente mandou para a Câmara, ouvindo a comunidade, as prioridades, as atas, tudo, as conversas. E lá na Câmara eles também podem vir aqui perguntar para vocês, fazer uma audiência como essa. Não é proibido o vereador vir aqui fazer audiência também. Né? O prefeito faz, o vereador também pode fazer, para confirmar o que vocês falaram. Por isso que a participação dos vereadores aqui é muito importante, que eles participam e entendem e ouvem a comunidade junto, sabendo... Né, vem aqui numa festa, sabe o que a comunidade quer. Vem aqui fazer uma visita, sabe o que a comunidade quer. Mas, afinal de contas, o que é o orçamento, prefeito? Eu gosto de colocar isso aqui, porque isso aqui dá uma demonstração e faz com que o prefeito saia de parte de cima e venha para baixo. Né? O prefeito nada mais é que um cidadão que se filiou a um partido político, se colocou numa eleição e fez mais voto que os outros. Ele não é um super-homem, não é mais do que ninguém. E o que ele administra? Ele administra o orçamento municipal. E o que é o orçamento municipal? É a mesma coisa que o orçamento nosso de casa, gente. Vocês não administram em casa ou gastam tudo que querem? E quem é que paga a luz, a água? Como é que faz para trocar o pneu do carro, para comprar um carro, para pagar a gasolina? É isso aqui. Ó. Então, o que o orçamento familiar tem? O pai, a mãe de família tem o que na cabeça? Eu botei o xereque aqui porque me dizem que eu sou parecido com ele. E eu acho que sou mesmo. Eu tenho 3 filhos, ele também tem. E a dona Lúcia seria a Fiona. Aqui. É só para... O orçamento, o que o pai de família, a mãe de família tem na cabeça? Saúde, consulta, remédio, exame. De onde é que sai o dinheiro para o vestuário, para a roupa, para o calçado? E para o lazer? A Chapecoense está aí decidindo o campeonato, de onde é que eu vou tirar o dinheiro para ir no jogo? Bah, custa 100 pila, como é que eu vou fazer? Né? Os cuidados pessoais, o cabelo, a pele, os pés. Os homens sabem quanto é que custa fazer a unha, o cabelo e a maquiagem, né, para um baile, por exemplo, para uma formatura, para um casamento. Eu sei porque vem aqui ó, no telefone o cartão das minhas filhas. Vocês sabiam que custa mais ou menos uns 350 pila para fazer unha, cabelo, maquiagem? Isso tudo um pai de família, uma mãe de família tem. Ó, cabelo, pele, ou vocês não pagam para cortar? Óbvio. Esse aqui é o orçamento da família. Esses são os problemas que um pai de família, uma mãe de família tem na cabeça. E os problemas que o prefeito tem, né, Mendes, faz favor. Aí o prefeito tem tudo isso aí, ó. Tem aquilo lá, né, que é a família dele, mas ele tem isso aqui. Ó. Por isso que o xerecão está assustado aqui. Ó. Ele tem os servidores para manter em dia. Né, graças a Deus, esse ano nós estamos pagando dentro do mês. Voltamos a pagar. Ele tem o restaurante popular, que não pode faltar comida. Ele tem o transporte escolar. O dia que chove dá problema. O dia que não chove também dá. O dia que não sei o quê, que o pai que faltou, que a criança. Ele tem a acessibilidade. Agora tem a lei que não pode ter isso aqui, que tem que ter uma rampa. Ele tem a gestão fiscal, que ele não pode se descuidar. Ele tem o orçamento, o PPA, as estradas, as obras, a previdência, a licitação, o salário, o medicamento, a merenda. E de vez em quando deita água ainda, do jeito que deita, né? cria novos problemas, novos buracos, coisas que nós não estávamos esperando, ponte que você foi. Aí os problemas aumentam. É só essa a diferença do prefeito e do pai de família. Só que aumenta os problemas. Ele não é diferente de nada. Por isso que eu gosto de falar isso, para dizer que eu não sou um super-homem. Eu estou vindo aqui me aconselhar com vocês para os trocos que tiver, colocar bem feito aqui. Essa é a diferença. Se eu tivesse, por exemplo, você, a maior empresa de Chapecó, agora no virar o ano aí, era a BRF, agora passou a ser a Aurora. O orçamento, um ano do orçamento da Aurora, é 12 anos o orçamento do município. Um ano da Aurora é três mandatos de prefeito. Três mandatos e 6 meses. Um ano. Só para vocês verem a diferença. Então, quem é que tem o poder, né? E esse orçamento nosso, o dinheiro vem da onde? Como é que é esse negócio, prefeito? Tudo é arrecadado aqui? Não. Olha aqui, ó. Do governo federal, os impostos que nós geramos aqui, volta 57% do nosso bolo vem lá de Brasília. Por isso que quando Brasília está ruim, como está agora, afeta diretamente, quase 60% do que nós arrecadamos depende da economia nacional, gente. Não depende do preço do frango e do porco, depende do preço da cana-de-açúcar, como é que está indo o milho lá no Mato Grosso, como é que a indústria de São Paulo está funcionando, como é que a indústria de Minas Gerais, como é que as mineradoras do interior do Brasil estão funcionando. Por quê? Porque 60% do nosso município depende da economia nacional. E quando vai mal lá, o que, que acontece aqui? Vai mal aqui. Esse negócio do ano passado, por exemplo, a pior arrecadação que o município de Chapecó teve foi ano passado, no fim de julho. Era desesperadora. A receita fazia assim. Nós não sabíamos mais o que fazer. Depois parou de piorar. Parou de piorar e começou a melhorar. Em março desse ano já estava bom. Claro que nós ia levar um ano e meio para tirar o talo do que nós tivemos de prejuízo. E aí vem de novo essas denúncias, que vocês estão cansados de ouvir, que eu nem ouço mais, nem leio jornal mais, porque senão te tira o tutano de dentro do osso. Tu perde toda a vontade até de fazer a barba de manhã e sair trabalhar. Então é melhor nem ouvir. Aí afeta diretamente o recurso que vem de lá, que por lá da União vem 57, 25 vem do Estado e 18 é arrecadado aqui só. Não, mas aqui em Chapecó produz comida. E comida o povo não vai deixar de comer, está certo, mas na economia municipal a nossa arrecadação é só 18%. Por que que tu está falando isso, prefeito? Porque vocês são gente como eu, não são diferente nenhuma, estou mostrando de onde é que é. Mas então por que que o senhor não faz o asfalto? Porque não tem dinheiro? Aí começa, o que que eu faço? Eu boto o dinheiro no está aqui a Sandra, que é a nossa secretária, ela entrega 31 mil pratos de comida por dia. 31 mil pratos de comida nós entregamos para os nossos alunos. 31 mil por dia, seu Carlos. E se faltar um prato de comida, o que sobra para o prefeito? Sobra o couro dele só, com sal. Então, esse aqui é o que nós temos. Pode passar, por favor. Enfim, eu dou essa demonstração para vocês me ajudar a entender que o prefeito é um gestor comprometido com essas demandas todas, mas ele precisa fazer acontecer o financeiro. E se o financeiro não acontece, as demandas vão ficando. Eu agora vou passar rapidinho aqui, ó, quais que eram as demandas que vocês levantaram, e quero saber se alguma coisa mudou ou se nós vamos continuar com essas demandas. Aqui estão todas elas que foram levantadas aqui. Marechal Borma, por exemplo, ó. Melhorias do calçamento, meio-fio, alargamento, servidão do campo, regularização fundiária, construção da reforma, construção do berçário. Aqui o CEIM Maria da Luz, implantação do posto policial, carro adaptado, plantão centro de saúde, salão do Fundec, ginásio multiuso, falta de água, iluminação pública e vai embora. Depois, quando precisar, a gente pode voltar. Daí continua, implantação do portal de identificação do Borma, eu quero falar sobre isso com vocês. Eu tenho uma proposta aí, quero saber se vocês concordam ou não. Desaparecimento do monumento em homenagem aos desbravadores, a fiscalização e acompanhamento da prefeitura no andamento da pavimentação, implantação da praça, parceria de centro social, e vai indo aí. Ó. Conservação e melhoria das estradas, bueiros trancados, possibilidade de serviço de máquina dentro da propriedade, reforma da escola da comunidade e religação de luz. Ah, isso aqui já é a linha Gamelão e linha Saquete. São José do Capinzal, problema do abastecimento de água, melhoria de conservação permanente das estradas, disponibilizado, e vai embora. Rodeio do Erval, linha Francisco, linha arredores do Colégio Agrícola. Melhorias de conservação das estradas, e vai-se embora. Internet, aqui, ó, isso aqui, por exemplo, já não conseguiu. Barra do Xalana, implantação da academia ao ar livre. Quadra do esporte, isso aqui foi, depois a gente vai avaliar o que, que foi já. Né? Alargamento do trecho da estrada e vai-se embora até a Praça da Comunidade. Bom Retiro, Serraria Reato, volta. Só volta um pouquinho. Lá, ó, Nova Aurora continua aqui até a construção da ponte que liga Guatambu. Isso aqui é um sonho também do prefeito. Vai lá. Cachoeira, linha Almeida, Vailão, Beira Rio, Quadros, Barra do Carneiro, Nossa Senhora de Lourdes. Melhoria, conservação permanente nas estradas e vem-se embora até a ampliação da unidade de saúde da linha Cachoeira. Campinas, Serrinha, Capizal, Vilagos e Bougainville. Pavimentação de pedras nas vias... que isso aqui já decidimos agora, essa semana, manutenção e conservação permanente das estradas, vem, até a construção do ginásio de esportes, quadra coberta. Goiowei, Meia Serra, Corredeira do Cerne, Top da Serra, implantação da creche maternal, melhorias da reforma da escola, vem, até melhorias e conservação permanente das estradas. E as prioridades que estão no orçamento desse ano, que a gente tirou três ou quatro lá da... depende da... que já está no orçamento desse ano, ampliação, construção do novo CEIN no Borma, construção de ginásio de esportes, a regularização fundiária, melhoria do calçamento e implantação do portal de entrada do distrito. Na Gamelão, essas duas. Na linha São José do Capinzal, essas aqui. Isso aqui já está resolvido, isso aqui está resolvendo. Isso aqui não se ajeitou. Rodeio do Erval, essas duas, melhoria e conservação, abastecimento de água. Linha Xalana é o que está na lei desse ano. Melhoria e conservação, está lá. Essas três, essas duas aqui, na Serraria Reato, Bom Retiro e na Aurora. Essas aqui, nessa região da Cachoeira, lá em Almeida, terra da comadre Saletinha, que está aí. E aqui, do Bougainville, essas três. Goiowei, Meia Serra, é a regularização fundiária. Eu estou propondo aqui às lideranças do Goiowei, falei com a Fábio, a regularização fundiária do Goiowei saiu. Né? A do Borma ainda está indo. Né? E a do Goiowei saiu. No dia 18 de agosto, nós iríamos entregar, se eles aceitarem, nós vamos entregar as escrituras lá no Goiowei. Validação das demandas apresentadas é o que eu venho fazer aqui. Bom, eu disse que falaria uns 15 minutos, falei 18. E agora o microfone passa para a comunidade, prioritária para a comunidade, para nós discutir essas demandas. Né? Pois não. Sim, eu posso mostrar, até porque se viesse a discussão... Bota o portal aí para mim, por favor. Tem uma das demandas do Borma, que é o portal. O portal, quando a estrada era simples... né? Ele estava por cima ali, agora virou um parto, né? Precisa. Ela é uma 480. Essa aqui seria a intenção do portal. E a intenção de nós colocarmos agora, no segundo semestre, fazer vir aqui num dia desses aí, com uma feijoada, uma festa, e colocar esse portal aqui. Ó. Ele teria, aqui nasceu Chapecó, Distrito Marechal Borma, isso aqui ficaria para sempre ali, para quem sai do Borma e para quem entra. Porque em cima da estrada, gente, é um parto, daí nós temos que fazer um... Aí o que, que tem? Como nós temos um pedido lá de fazer uma passarela, o dia que sair a passarela, a gente escreve em cima da passarela também. Passarela é mais fácil, agora fazer um portal. Eles pedem licença para o DENIT, tem que ir para Brasília, e a tendência é que não autorize, porque ele não teria outra função a não ser só a função de mostrar... de identificar. Então, essa aqui, volta, por favor, para mim. Aquele do portal. Essa aqui seria na entrada aí principal. Passando o bar ali, nós botaríamos esse arco num braço assim. Então, quem sai, lê, e quem entra no Borma, lê. E a intenção de colocar isso agora isso aqui, ó. Aqui, a bodega estaria aqui, né? Aqui é a entrada do... Aqui é a bodega. Logo que entra ali, não sei se alguém acompanhou aí, quando a Margarete teve aí. Teve ali no terreno da Torme ali. Então, ali seria botar esse braço assim, onde está identificado, bem bonito, numa linha, nessa linha bonita aí. Ó. Aqui nasceu Chapecó, Distrito Marechal Borne. E depois, se liberarem a tal de passarela, em cima da passarela, eles vão nos autorizar a botar em cima da BR. Mas, enquanto não autorizam a passarela, eles não autorizam passar nada fora. Só placa, né? De sinalização. Daí, placa de sinalização é pequena. Né? Essa aqui seria... Uma entrada e a gente dá uma arrumada ali, bota os canteirinhos, dá uma ajeitadinha. Se vocês autorizar hoje, eu já vou mandar fazer. Se autorizarem, senão vamos buscar outra solução. Depois vocês me contam. Né? Eu queria chamar o Crestani aqui, porque o Crestani tem um apanhado, ele fez um apanhado do que foi feito nos últimos dias aqui, principalmente nas obras do... Obras aí de viárias e água, enfim. Né? O pessoal do Goiowen esteve comigo essa semana lá, né, já avançou bastante os assuntos do Goiowen. O pessoal do Bougainville, da linha Campinas, ali vão fazer o asfalto, vai dar certo. O São José do Capinzal, esses dias eu visitei, já está feito o poço lá, já está distribuindo água. Né, e nós temos um projeto para começar a fazer um calçamento para descida ali para o acesso à trilha do Pitoco. Mas eu vou passar aqui ligeirinho para o Crestani e depois a palavra para todos vocês para questionamento. Pessoal, bom dia. Bem rapidamente nós vamos colocar o que foi feito em termos de estradas a partir de mais ou menos aí o dia 15 de março, que foi a data que a gente entrou com essa nova estrutura aqui no Borma e nos outros regiões também. Essa aí é a região que nós atendemos hoje, dá mais ou menos 228, essa região que a gente cuida aqui, com estradas e tal, dá 228 hectares essa região aqui do Borma. Pode passar. Tá ok. Pode. Pessoal, essas máquinas aqui ficam permanente aqui na região. Tá? Nós temos um rolo compactador, uma reto escavadeira, uma pá carregadeira, duas patrolas, quatro caminhões, um trator de esteira, uma escavadeira PC e um britador de cascalho. Tá? Isso aqui fica permanente aqui no Borma. A Salete me ajuda e o Batista também depois. Tá ok. Bom, pessoal, qual é que foi o que nós estávamos planejado antes da chuva? Tá? Nós iniciamos mais ou menos no dia 15 de março, e nós iniciamos aqui à esquerda, em direção ao Colégio Agrícola, e conseguimos ir até o Gamelão, com patrulhamento e cascalhamento também. Né? Uma outra frente que a gente teve é da BR-480 até o Beirario, passando por linha Campinas, linha Cachoeira, linha Almeida, Barra do Carneiro, linha Quadros e Nossa Senhora de Lourdes. Eu não sei, Salete, Batista, se tem alguma comunidade aí no meio, mas nós conseguimos... Agora, há poucos dias, conseguimos chegar no Beira-Rio e terminar o Beira-Rio também. Nesse trecho aí, nós gastamos 280 cargas de cascalho e rolo também. Essa aí é a estrada que até então tinha ficado ali na linha Almeida, no Bom Retiro, Barra do Carneiro, em frente ao Colégio Agrícola, aí passando para o Gamelão. Essa aí, Batista, eu não sei onde que eu coloquei, mas eu não sei de onde que... Mas isso aí eu coloquei mais para vocês verem onde... Tá. É para vocês notar, pessoal, a situação das estradas, como estavam e assim por diante. Ó, em termos de tubulação, pessoal, nós temos uma equipe de tubulação que atende todo o município, né? Todo o município do interior. Na linha Cachoeira, aí na, foi feito ampliação, né, na linha Cachoeira, daquela tubulação antes de chegar na linha Cachoeira. Na, hein? Perto do açude, né? Tá ok. Na linha Quadros, da mesma forma. Vamos. Linha Carneiro também. Foi feita a nova tubulação. Capinzal também. O núcleo hortifrutigranjeiro, da mesma forma. Rodeio do Erval. Foi feito agora essa semana. Pessoal, aí começa um problema que, dos pontos críticos que nós tivemos que atacar durante o período de chuvas. Né? Esses aqui, pessoal, são os pontos críticos que a gente encontrou. Né? Essa aí é a situação. Barra da Chalana, 3 pontos críticos que nós tivemos. Não era nosso desejo de a gente fala em passeio da máquina, era do nosso desejo de ficar e começar e terminar. Mas com o problema da chuvarada, aí nós tivemos que começar a andar com as máquinas, é atender por demanda, porque não tinha mais escoamento. E uma determinação do prefeito foi, e do Hélio também, no sentido de que nenhum aviário deixasse de receber alimentação e também que a produção pudesse sair desses aviários chiqueiros e leite também, da mesma forma. E os alunos também. A prioridade número 1, na verdade, foi os alunos. Né? Barra da Chalana, 3 pontos críticos, né? Todos eles mais ou menos aí 500 ou mais metros, né? Que tivemos que daí passar a patrola, rolo, pedra e assim por diante. Barra da Chalana, 3 pontos críticos, serviço de patrulhamento e cascalhamento. Linha Martins também, né, foi um dos pontos bem difíceis. Né? Bom Retiro, 6 pontos críticos, serviços de patrulhamento e cascalhamento. Serraria Reato, da mesma forma. Linha Campinas também. Aí as máquinas tiveram que sair daqui e atender ali próximo ao aeroporto, da mesma forma. Linha Almeida, vocês viram, primeiro eu apresentei uma foto aí das estradas, tinham ficado boas, né, Salete, lá, e aí a chuvarada também, eu não sei qual é, se estragou muito, né, mas os pontos críticos foram poucos. Eu não vi a outra, bom, tudo bem. Tá ok, né, Médio? Tá, pessoal, depois disso, então, nós damos uma retomada, essa semana fomos ali para a fazenda do Guela, aí no São Francisco, já está boa. Segunda-feira, com o entendimento da nossa Secretaria do Gringo, vamos iniciar, estamos devendo no aeroporto, o gringo pega a parte direita e nós pegamos a parte esquerda. E também, pessoal, não foi colocado, aí, mas eu passei bem rapidamente. Nós estamos aqui na Serrinha, chegando ao BARP, nós estamos fazendo uma estrada aí que nós queremos que ela sirva como modelo. A estrada está fechada, né? O que foi feito? Foi o alargamento, foi melhorado todo, foi tirado tudo que tinha no barranco. Né? Agora nós iniciamos essa semana, colocado cascalho mais grosso, para tapar os buracos maiores, mas só nesse trecho aí vai 300 cargas de cascalho, porque nós vamos colocar, deixar ela como modelo, e a perspectiva é para 5 anos não se incomodar mais com essa estrada aí. Nessa estrada aí, para vocês terem conhecimento, pessoal, passa ao longo do ano mais ou menos 35.555.000 ovos. Cada ovo que, quando o pessoal passa aí e acontecer qualquer coisa, é 0,57 centavos de prejuízo para o pessoal que produz ovos. Né? Esse dado foi dado ontem pelo Martini, e o nosso movimento econômico do município de Chapecó, com ovos, pessoal, é 20 milhões de reais. Tá? Então, isso aí vai ficar uma estrada como modelo aqui no município. Meu telefone, pessoal, é 984-166193. Né? O do Batista. Batista levanta, né? Se apresenta. Isso. Se vocês me ligarem aí para qualquer coisa. Então tá bom. É, o meu telefone então é 88-43-3080. Qualquer dúvida que tiver, qualquer reclamação, pedido que tiver para fazer aí, nós temos aí para atender toda essa região aí. E convido para festa, para velório, para casamento, para todos, nós temos aí à disposição para ajudar a comunidade. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Bom, vamos lá, então. Agora é com a comunidade. Quem quiser, levante a mão aí e pregue-lhe fogo. Pergunte o que quiserem que eu respondo o que eu sei. Vai lá, Isabel. E aquele nosso calçamento que é assim para a agora, espera ali. Calçamento, calma. Vai lá, depois vem aqui. Bom dia, senhor prefeito. Bom dia, patrão. Ah, eu só queria relembrar umas que nós já conversamos há, acho que quase dois anos atrás, né? Sim. Nós tivemos uma reunião na Barra da Chalana, e lá vocês sabem que a reivindicação foi grande, né? E se vocês irem na gravação, vocês vão ver que o pedido de lá da Barra da Chalana, tanto de todas as comunidades, era as estradas, né? E, primeiro de tudo, a estrada. Isso. Só que, até agora, nós não vimos pouca coisa nas nossas estradas. Né? Nós estamos aí, o pessoal lá da Barra da Chalana, conversamos agora esses dias ali, eles estão meio preocupados porque choveu, carro pequeno vem embora, carro grande não vem. Né? Então, eu vi agora o secretário ali falando da Serrinha. Mas a Serrinha é um escoamento que seria do Barpe na Serrinha. Mas e a principal, que sai lá da Chalana e chega aqui? Vai chegar lá. Né? Então, assim, a gente está encarecidamente pedindo aí, assim, que né, vá às suas mãos. Aí, porque esses dias de chuva, não era problema desses dias de chuva aí, que deu todo esse transtorno, já vem vindo há anos, já vem vindo essa estrada abandonada aí. E está dando problema, carro batendo aí, porque nos dias de chuva vem meio raspando um no outro aí, assim. E daí a despesa desses caras fica com quem? Fica. E outra coisa, a preocupação também é que eu vi uns pais de aluno preocupados com o transporte, né? Porque nesses dias de chuva, o ônibus vai no barranco, para um lado para o outro, machuca uma criança. Qual é a responsabilidade dos pais? Ficar preocupado. Não estão quase mandando os dias de chuva as crianças no colégio. Né? Então, da minha parte, eu penso assim, que nesse ponto nós teríamos que ter melhorar. Eu tenho morada lá na Chalana, moro para cá, e volta e meia fico até pensando, será que eu vou lá para baixo, será que eu vou e volto? Né? Então é, a estrada do Borba pelo núcleo, na Serraria Reato, se passar hoje, está ruim. Segunda-feira, subindo lá para cá, que passei o final de semana lá embaixo, na Chalana, eu encontro um senhor na estrada puxando pedra nos buracos. Né? Daí eu fico pensando. É, da minha parte é isso. Tá bom. A estrada ali da linha Aurora que sai na Serrinha, tá ruim ou tá boa? Tá trancada, tá fechada a estrada? A estrada do ovo ali, que sai da linha Aurora, que sai lá na linha... Não tem passagem. No cemitério do Lise. Não, não tem passagem, tá trancada a estrada. Tá trancada a estrada. Tá trancada. Por que que tá trancada? Não, eles estão fazendo uma melhoria, estão abrindo e tal. Ah, bom, tal, né? Porque tá trabalhando. Sim, mas é o problema nosso, não é? Ali a gente quase não sai por lá. O problema, não, é só para, né, saber, só para dizer, sim, que nós estamos aí, né? Chove 21 dias, depois a gente tem que... Nós ficamos 7, 8 meses para botar tudo no lugar. Nunca é demais lembrar que é 1.246 quilômetros de estrada de chão. É de Chapecó ao Rio de Janeiro, né? Com calma nós vamos chegar lá. Nós tínhamos feito, vocês lembram que eu falava aqui ano passado, nós não faz 2 anos, foi o ano passado que nós estivemos lá, faz 1 ano. E aí a gente sabe da reivindicação, nós criamos uma estrutura para receber recursos. Cheguei a assinar um convênio em março, o convênio foi cancelado há uma semana atrás. Essa é a vida do prefeito, gente. Né? Tudo por quê? Tudo por causa dessa bagunça que virou o Brasil a partir de um partido que fez do Brasil um negócio. E aí nós pagamos o preço aqui. Dia 11, dia 8 de agosto, de março, Dia da Mulher, eu recebi a confirmação. Dia 11 nós assinamos o convênio e há uma semana atrás, exatamente dia 23, eu recebi a ligação na prefeitura dizendo que estava cancelado, que não tinha dinheiro para me mandar, que era onde nós íamos triplicar as estradas. E daí o que eu faço? Vou chorar ou vou trabalhar? Vou trabalhar, levanto de novo e pau. Essa é a vida, está lá os documentos para quem quiser. Bagunça que se virou o país, bagunça que atinge todo mundo, bagunça que terminou e quase terminou com alguns municípios. É só nós atravessar o rio ali para nós ver outra realidade. Passem o rio ali, é daqui 20 quilômetros aqui, e vão ali em Erval para ver como é que está, para vocês terem uma noção de que Santa Catarina ainda está se mantendo. Mas se continuar assim, nós vamos, vai piorar. Eu posso não vim aqui para mentir para ninguém. Mas vamos chegar, precisamos fazer um cronograma, Batista, para chegar. Nós temos que começar das maiores para as menores. Criança não pode faltar colégio, né? Se por um acaso um pai não quiser ir, a professora e a diretora estão autorizadas a ir lá perguntar por que, que não está vindo. Né? Prioridade, aluno no colégio e escoamento de produção. Essa é a prioridade. E vamos seguir, não vamos se entregar. Vamos lá, mais alguém. Prefeito, só... Pois não. A Salete fala como moradora aqui da região, né? Eu falo como moradora. Ali, só para cumprimentar o que o Zufo estava colocando ali, a questão das estradas, né, Zufo? Então, muitas vezes, quando eu vou no grupo de idosos lá da Barra da Chalana, até a gente teve o dia 28, eu tive com o grupo lá, e eles estiveram questionando a questão das estradas. Então, eu já tinha falado com o Batista, já estava na pauta, já passei para eles, né, e a preocupação deles, eu concordo, assim, que é uma preocupação quanto a minha, né, que a gente que mora no interior. Mas é 2 pontos ali na subida, né, Zufo, que está com mais problema. Mas as estradas, com certeza, vai ser já... Há poucos dias, o Batista já tinha falado com ele. Mas a gente quer dar os parabéns aqui em nome da comunidade lá da Barra da Chalana também, né, Zufo, pelas reivindicação que foi feito no período de 1 ano lá, ganharam várias melhorias na questão da academia ar livre, né, que foi reivindicada através dos grupos de idosos, então já está pronta lá, já estão fazendo exercício, então essa é uma grande conquista da comunidade Barra da Chalana, né, e também a água já tinha uma rede, né, então foi reivindicada outra também, o dia que o prefeito esteve lá junto comigo, já foi conquistada, já está pronta, já estão usando a água, então a comunidade Barra da Chalana está de parabéns, né, Zufo? Porque eu tenho certeza que não foi tão diferente quanto outras comunidades. Foi tão rápido atendidos esses pedidos, né? Que eu tenho certeza que as estradas também vai estar sendo atendida, como não foi tão rapidamente, porque os estragos foi grande, né? Então, é um pouco num lugar e um pouco no outro, que nem o Batista disse, mas eu tenho certeza que esses pedidos também vão ser bem atendidos. Vai ser. Olha o Ferrari. Bom dia, senhor prefeito. Bom dia, senhor. O senhor está presidindo aqui ainda a comunidade? Estou presidindo. Tá. Prefeito? Pois não. Há 1 ano atrás, quando o senhor esteve aqui, foi feita uma reivindicação para que a Afonso Schaefer ali, os carros estacionassem só de um lado, né? Mas depois vindo colocadas as placas, mas ninguém veio cobrar os caras, as placas estão ali, mas os caras estacionam dos dois lados, teria que vir a fiscalização para cobrar, né? Nós fizemos isso lá do Centro Eventos, ali sexta-feira passada tinha um evento grande, tinha 1.000 e poucas pessoas, e eu acho que os caras não acreditaram, e a Polícia Militar foi lá e guinchou 25 carros. Porque aqui... Aí depois o prefeito ficou com a orelha vermelha, assim. Para baixo da cooperativa aqui, tem uma mecânica, aí os caras, eles botam aqueles carros velhos de um lado e do outro, vem a lotação, não consegue passar. Tá. Aqui em cima tem um bar ali em cima, os caras estacionam dos dois lados, vem os caminhões carregados, não consegue passar também, né? Vamos vir, então, sim. Teria que fazer a cobrança, né? As tem que vir. As placas já estão ali, mas daí não tem a cobrança, o pessoal estaciona dos dois lados. E outra coisa que precisava aqui no Borba, um ginásio de esporte, né? Né, dona Maria, tem com quantos? 120 alunos, tu quer falar um pouquinho? Fala, fala, dona Maria, fala. O Itamar tem o ginásio, ele ergue as orelhas. Pois é, nós precisamos um ginásio. Porque aquele lá não funciona. Aquele lá não tem como ir lá em cima com as crianças. É? E fazer aonde que a senhora acha? Olha, espaços tem da prefeitura. Tem aquele espaço ali em cima, né, ao lado da creche ali do CI. Não. Viu como ele é? Tem espaço para todos lá. Ele é bem grande. Tem espaço para todos. E lá em cima, naquele loteamento Schaefer, também tem um espaço que seria da prefeitura. Lá também tem. Uhum. E a senhora acha que lá no Schaefer pode ir, aqui em cima não? Isso aí o Dino está com cabelo branco de tanto tempo dizer que aquele ginásio não ia funcionar ali. Eu me lembro... É, todo mundo falou. Eu era criança ainda quando fizeram. Vamos fazer errado. Vamos Só fazer que aquele errado. Loteamento... Tem um espaço aqui na frente, a gente poderia negociar. Aqui tem um espaço bom. E o dono aí dá para nós a área? Olha, a gente dá, eu não sei se ele vai dar, né? Nós podemos negociar. Nós já fomos negociar com esse bicho aí, que mora em Florianópolis, em Curitiba. Deu um corridão, me deu um corridão. Estou correndo até agora dele. Isso aqui é de uma família, daí dois herdeiros concordam e um não, né? O Ferrari sabe. Porque aqui a comunidade tinha interesse de ampliar para lá, né? E aí deu, ali está difícil, enquanto eles acham que vale muito, e daí não tem como, é recurso público, né? A gente tem que ser o valor real. Eu quero agradecer Mas também essa... pelo professor que a gente conseguiu, Sim. pela prefeitura, né? Que foi com o Itamar aí. É. Muito obrigada. Quem é que está falando com a comunidade lá do Palmital, que é com... Que me disseram, o pessoal lá me disse... O programa do Viver? Isso. É, a gente, eles... A gente até está sendo um braço deles, porque eles estão ajudando muito. Pois é, e a senhora concorda que continue aquilo ali? Ali está a solução para nós fazer o ginásio. É, por enquanto, eu acho que sim, porque se eles não me ajudassem, eu não teria conseguido tudo até agora. E aonde tem a associação ali, como é o nome? Associação dos Moradores? A fundação ali, aquela... A Fundec. É. Olha, para mim, se desse ali, também estava bom. Mas ali também está complicado. É que deixa eu lhe dizer, o seu Akimoto, que é o presidente da... Isso, ele ajudou. É, eu chamei ele lá, porque eu soube que ele andava falando com a senhora aqui, que estava fazendo o projeto aqui. E ele esteve comigo lá segunda, agora, passada. E eu falei com ele, ele e o Valdemar Kowaleski, vamos falar o português correto, nós estamos conversando para reativar aí a... Porque esse espaço não é possível, eu não vou terminar o meu mandato com esse troço do jeito que está, porque deve ser a maior frustração do mundo. Não é possível que esse negócio não ande. Né? Então, dona Maria, nós vamos buscar essa solução. Eu lhe prometi que vou fazer um ginásio, é mais fácil nós ampliar a creche e fazer uma quadra coberta ali, que a gente consegue com o recurso da educação, do que comprar um espaço aqui na frente. Isso vai ser difícil, ainda mais numa época dessa. E principalmente quando a prefeitura vai comprar, pois a gente foi comprar um pedaço para fazer o cemitério ali, acharam que valia um monte, e daí você não consegue avançar. Onde é que está o Carlos? Está ali, o homem do cemitério. Dê o microfone para ele um pouquinho, Maria, para nós. Aí, a gente participou da reunião da assistência social, né, representando a Associação de Moradores, né? E daí a Janete lá, também nós estivemos conversando com o pessoal que estão ali, não tem o espaço para trabalhar do programa, né? E daí então é isso, que a gente, o ginásio, faz falta esse ginásio central, né? Então a gente Esse da Fundec, né? Que nem eu sempre digo, esse da Fundec uma vez para nós era o cartão postal do Borma, hoje para mim que moro no Borma, é vergonha para mim. Aquilo ali é uma vergonha para a gente que mora ali, porque uma vez, a gente sabe que já fiz promoções ali, ajudou muita gente. Disputemos o campeonato distrital de vôlei, ali, no jogo do interior, dentro ali. Hoje, passa ali, é uma vergonha. Eu tenho vergonha quando vem pessoas de fora ali e vê aquilo ali, né, para a gente que mora aqui. E então, que nem o ginásio, daí a gente comentou que era uma coisa, se tivesse um ginásio de multiuso, que podia, daí até a Janete colocou... O ginásio é um esporte, é uma área de prática do esporte coberto. Sim. É isso? Que ela disse, se tivesse um espaço lá, desses aluguel que nós estamos pagando aqui, podia, de repente, ter uma sala lá para nós estar lá. Então, é coisa que a gente vê com carinho. A gente não vamos brigar, mas a gente, o que puder fazer por nós é uma coisa que vem em benefício da comunidade. Isso, né? Aí, Carlinho. E tá esse ficando, do cemitério, viu? Carlinho está ficando bom. Burigão, e esse do cemitério, nós estamos conversando, aí uma hora nós vamos sentar com o senhor, conversar ali, para nós ver o que podemos fazer. O cemitério, vocês estiveram lá conversando? Estivemos lá outro dia, né? Nós estamos fazendo, já fizemos da linha Tomazelli, fizemos lá do centro da cidade, o ecumênico, e agora aqui... Sim. O senhor é o... E daí nós temos, tem o seu Isaías, que está ali, a gente tem umas ideias aí para colocar. O Isaías, né? Para conversar com vocês aí. Está lá o Isaías, parceiro. Tá. Vai, a dona Maria, viu? Então, pode... Bolegão, só queria falar o trabalho que a Maria faz louvável. É, aqui, todo né? mundo fala, dona Maria. É, ela lava, ela limpa a igreja para nós, e o dinheiro que ela ganha da comunidade, ela aplica nas crianças. Ela paga as horas para o campo, para treinar. Eu sei disso. Então, e é para tanto que essa aproximação, junto com o programa Viver lá, a gente trabalhou junto, porque a gente sabe do seu trabalho. No nosso saudoso Márcio, né, o médico... O Itamar também, se conseguir falava dar uma bola para ela, alguma coisa, né, Itamar? Falava da senhora também. Então, obrigado. Nós precisamos mais Dona Maria espalhada pelo Brasil inteiro, não é só no Borma. Então, nós vamos trabalhar para viabilizar uma área coberta e nós vamos trabalhar junto com o programa Viver para viabilizar essa do seu Valdemar. Tudo bem. Na verdade, eu sou agente de saúde, né? Eu trabalho. E eu queria, não sei se eu vou conseguir, eu gostaria se eles me deixassem eu ficar esses dois dias com as crianças, na terça e na quinta, pelo menos agora com o professor, porque ele é... Sabe que falam mal do Borma? Sim. O Borma, eles têm medo, sei lá, assim, eles ficam constrangidos de ficar ali com as crianças. E se desse para mim ficar na terça e na quinta à tarde, porque também é saúde ficar com as crianças lá cuidando deles. Sim, claro. É que, na verdade, o que acontece? Na visão... Como a Secretaria da Saúde está aí, a gente vai ter uma reunião amanhã de tarde lá. Mas em cima dele estou eu, daí é eu que não deixo, não adianta culpar o Neto. Então tá bom. Sabe por quê? Não, mas deixa eu explicar por que é difícil. Porque na visão do promotor, a senhora está em desvio de função. É. Desvio de função é um crime que o prefeito faz, né? Ele não sabe quem a senhora é, porque essa hora ele está lá com os filhos dele, não está vindo aqui para saber como é que é. Né? Sim. E tem, o problema é o seguinte, se tivesse 14 prefeitos e um promotor, tudo bem, mas é o contrário, tem 14 promotores e um prefeito. E eles ficam tudo assim. Ó. Então, o que nós temos lá? O Ned está onde? Está aqui. Eu achei que estava... O Ned sofre todo dia com isso, porque eles vão lá e perguntam, e o desvio de função? O João, que é médico, sabe a cobrança que o prefeito recebe. E o desvio de função? E o desvio de função? Agora, eles não entendem que tem uma dona Maria que fazendo o Márcio. Eu me lembro do Márcio aqui. Né? O Márcio, para quem não lembra, é um médico que estava com a Chapecoense o dia que deu o acidente. O Márcio era um... Se tivesse vivo, estaria sentado na primeira fila aqui, como sempre esteve. Né? Em homenagem a ele, eu quero... Dizer que ele faz muita falta para Chapecó e para o Borba. Né? Mas ele era um médico mais do que um médico. Ele fazia exercício físico, ele falava muito à senhora que fazia os idosos caminhar. Quer dizer, ele não dava só remédio, ele fazia. Agora, para as pessoas não entendem isso. Vai explicar para o promotor. Ele acha que eu estou aqui só para fazer coisa errada. E não estou. Eu faço coisa errada tentando fazer o certo. Não digo que sou certo em tudo. Mas mal intencionado, não. O nosso governo tenta fazer o certo. Às vezes dá um atrapalho aí no meio, que estamos diminuindo, mas erro sempre acontece. Então eu quero, se eu disser para a senhora aqui no microfone que a senhora vai ficar, para ele, na cabeça dele lá, desvio de função. O prefeito pegou o microfone, foi lá no Borma, pegou o microfone e disse que vai fazer um desvio de função na cabeça. Então eu só quero que a senhora me compreenda, não é o Ned, sou eu mesmo. É quem paga o pato é o prefeito. E daqui um pouco a gente faz tanta coisa... E por causa de um detalhe desses, sai uma manchete no jornal. prefeito é condenado por desvio de função. O que, que vai passar na cabeça de vocês? O Buligom é desonesto. Tudo que ele fez de bom não prestou. Tudo. Então, já dizia um amigo meu que o diabo, ele vai no detalhe. Né? Ele não vem na frente, ele se enfia no meio das... Então, a gente tem que cuidar o grande e o pequeno. E a vida é assim mesmo. Né? Então, eu peço para a senhora que não desanime, que a gente sabe, reconhece a senhora. O pessoal lá do Palmital veio aqui lhe procurar, porque sabe. Nós estamos trazendo aquele programa Viver do Akimoto para cá, né, para dar força, inclusive financeira. E o espaço esportivo, eu e o Itamar, nós vamos pensar e vamos conversar com a senhora. Não desanime, conte conosco que nós vamos achar o jeito. Tá bem? Tá bom. Por favor, não perca a vontade. Obrigado. O Ferrari, não sei se terminou a conversa. Terminou. Prefeito, você me concede um segundinho? Claro. Ainda com relação ao ginásio, dá um testemunho aqui da dona Maria, que nos procurou lá e tinha dificuldade do espaço. E eu coloquei a ela da dificuldade que nós também, enquanto prefeitura e secretaria, de estar trabalhando em um espaço particular, né? E colocar um professor, inclusive, pago. Mas ela viabilizou agora. Então, veja a força que essa mulher tem em si de prestar a toda a comunidade. Ela já viabilizou o espaço. Nós começamos essa semana com um professor e 120 crianças, eu acho, né? Para chegar também em 200 crianças vai ser fácil. Estamos presentes aí com o professor, com o material esportivo, com tudo. Agora eu quero também dar um testemunho, é importante que a comunidade saiba, com relação ao ginásio, gente. Se esse ginásio fosse possível nós arrancar de lá e trazer para outro espaço, né, ele seria muito bom. Mas foi reformado já 3 vezes, né, depois de inaugurado, e já tem uma proposta nova, né, Nemésio, de recuperar de novo. E isso vai para 9-10 mil reais. Então, eu acho inviável isso, não é mais possível estar investindo naquele local deste jeito. Eu cheguei a conversar com a dona Maria e com os moradores também, que eles se mobilizem, as pessoas de bem, né, daquele local, e que venham com uma proposta diferente de administrar aquilo ali. E aí a gente vai tentar viabilizar. Mas é muito importante esse trabalho que a dona Maria faz aí na comunidade. Se nós investir de novo no ginásio sem que a comunidade se envolva, é botar dinheiro pelo ralo. Né? Bem lembrado pelo Itamar. Bom, gente, vamos lá. Eu queria saber da opinião desse portal aí. Vocês acham que a gente pode, se vocês me autorizarem, eu já vou mandar fazer segunda para botar aí na... Esse... Vocês entenderam como é que é ali, não? O portal do Borma, para dizer aqui nasceu o Chapecó, para a gente poder vir aqui, inaugurar, falar. Porque em cima da estrada, veja bem, antes, quando tu vinha vindo do Goiuém para a cidade, você via lá, aqui nasceu o Chapecó. Quando tu vinha da cidade para o Rio Grande, tinha aqui. E atravessar a BR, eles não nos autorizam mais, só se for uma passarela. E a passarela aí tem que levar, tem que ter acessibilidade, custa 1 milhão e pouco. Esse pedido de passarela nós temos lá, vamos lutar com os deputados. Enquanto isso, botar na entrada do Borma uma placa dizendo isso aí que vocês estão vendo aqui. Essa placa, para quem sai do Borma, vai estar aqui nasceu Chapecó, Distrito Marechal Borma, e quem entra aqui nasceu Chapecó, Distrito Marechal Borma. Essa aqui eu não preciso de autorização de ninguém, a não ser da família que já autorizou, que é a família Torre. É possível, se vocês concordarem, nós vamos fazer. E depois, o dia que tiver a passarela, escrever em cima, bonito, botar uma foto do Ferrari, do... Agora ele se interessou no assunto. Tá. Bom, o silêncio eu estou entendendo que está valendo. Nós vamos mandar botar e aí no mês de agosto, mês de setembro, nós vamos vir aqui para botar ali, vamos escolher. Aquele dia da feijoada, a feijoada está aqui já. É domingo que vem, né? É domingo. Hã? Dia 9. Daí não dá tempo, mas mais para frente, senão ia trazer nas costas e fincar aí. No... E eu, prefeito, eu acho que isso do portal ali, eu para mim, estaria bom. Fica bonitão que ali, ó. Que a comunidade se manifestasse também, né? Pois é, mas não estão dizendo nada, vamos fazer depois. E ô, Burigão, outra... Pois é, dia 27 nós vamos vir aqui, que é o domingo, no feriado, no prolongamento do feriado do... Chapecó faz aniversário sexta, Sábado 26, 27, abre os jogos aqui do interior com o Itamar. Daqui um pouco a gente vai conseguir trazer o portal pronto aí. Viu, prefeito? Vamos ver, né? Não sei se nesse tempo a gente consegue, mas acho que dá. Mas outro dia que nós tivemos lá, que era para conversar com o senhor não estava, conversamos com a Margareta, com o rapaz lá, né? A gente levantou um negócio aqui, que tem o pessoal do núcleo, que o senhor sabe que a comunidade do núcleo já está grande, né? E ali, simplesmente, eles têm a lotação que passa de manhã cedo, meio-dia e alguma hora e de noite, né? E daí a comunidade já pediu várias vezes, né? Daí nós queríamos ver com o senhor e com o pessoal lá, se conseguisse liberar, que tem as lotações do interior, que faz às 9 e às 3, para ela sair 15 minutos antes de lá e fazer aqui, a hora que tiver. E quem que é que faz? O Rosa? Quem que é? A Goiuei, a Xalana, a Via Chapecó e a Cachoeira. É uma vez por semana, uma semana cada uma faz, né? Marga, anota isso aí, vamos falar com a... Daí a hora que tiver, que liberasse os horários, né? Daí seria das 9, em vez de ela sair às 9, lá seria 15 para as 9, fazia o núcleo, saía na serinha e ia para a cidade. Sim. E de tarde às 3 também. E daí tem a Goiuei, que ela vem às 6 da tarde da cidade, né? Tem muita gente que trabalha lá e daí não tem com quem ir para casa, né? Daí ela fazia esse horário também, ela entrava lá e saía na serinha e deixava o pessoal lá. Tá. Nós queríamos uma colaboração do senhor. O Carlinhos está querendo ser candidato a vereador. Porque não, já tá não quero ser, viu? Eu não quero, quero ajudar a comunidade que é melhor. Tá, e ela já anotou ali, nós vamos chamar os operadores do trânsito lá. Viu, nós, os outros efeitos que a gente convive tão perto da comunidade, que parece, nós tivemos esse ano aqui com aquela pedra fundamental ali para fazer o posto da polícia, né? A parte da prefeitura já aconteceu, não sei se vocês sabem, nós já entregamos o carro para a polícia, que é um carro diesel, que é uma caminhonete, uma Fiat. E a secretaria está fazendo o cadastro do GPS campeiro, aquele, o rural. Vocês sabem disso, para mesmo quem não mora no interior, cada casa vai ter um... Já tem, inclusive, vocês já viram aí, né? Tem uma identificação que a polícia, quando recebe a chamada, ela vem pelo GPS direto na casa. Vai ficar um carro à disposição. A prefeitura tinha que fazer o projeto e dá o carro. Isso já está feito. Agora estamos esperando o Estado fazer. Só queria prestar conta desse assunto. Achei que ia vir. Quanto à regularização fundiária do Borma, continua com prioridade. Nós avançamos muito já em outras comunidades, como do Borma, né? Agora saiu a da Vila Betinho e saiu do Goiuém. A do Borma está prestes, está aqui a Karen. Eu peço que, se vocês puderem, né, fazer um documento pedindo para o juiz, para o promotor, para o prefeito, para o cartório, isso ajuda. A nossa parte a gente já fez, né? Só que nós estamos esperando lá a decisão. Estão com muita boa vontade, gente. O cartório tem boa vontade, o juiz tem boa vontade, nós estamos muito próximos de acontecer. Eu gostaria muito que fosse esse ano, porque aqui nasceu Chapecó, de poder vir aqui regularizar, mas a Karen está aqui, que é a nossa colega que cuida disso, e eu só quero prestar contas que isso vai acontecer. Tanto é que está acontecendo no Goiuém, as escrituras agora, eles já foram até me agradecer lá, porque as escrituras estão saindo, e as primeiras 6, 7 escrituras, dia 18 de agosto, nós acertamos aqui com a comunidade, nós vamos lá entregar as escrituras, vamos levar lá o que eles pediram, vai ter um monumento lá do Balseiro, muito bonito. Eu estou convidando todo mundo aqui para ir lá no Goiuém, no dia 18, que também nós vamos inaugurar as luzes lá, vamos fazer no finalzinho da tarde, para quando escurecer a gente ligar a iluminação pública. É de longe o lugar mais bem cuidado que tem na costa do Rio Chapecó, do Rio Uruguai. Né? E é por quê? Porque a comunidade se envolve, nós temos um convênio com a comunidade nos ajuda a cuidar, a prefeitura faz o que pode, e aí nós vamos melhorando. Isso está refletindo numa boa gestão lá. A comunidade do Goiuém melhorou porque eles se apossaram, se ajudaram, e porque a prefeitura contribuiu. Prefeito, eu gostaria de... Pois não. Bom dia a todos, eu sou a Fabiane, representante da região do Goiuém. Prefeito, falar da sua administração nos dá muito orgulho, porque é um trabalho de longa data que o senhor está fazendo com a nossa comunidade. São mais de 7 anos que a gente está em função da regularização fundiária, relacionamento com a Foz, porque a forma com que foi feito o nosso alagado foi de uma forma muito estranha aos moradores. Hoje os moradores aceitam de forma muito feliz como hoje o goiôense se encontra, mas para isso existiu todo um trabalho, uma dedicação. E isso foi feito junto com a nossa comunidade, onde a comunidade ela não estava unida, hoje ela é unida, hoje ela tem um registro, a Associação de Moradores do Goiôen, legalmente, fizemos esse convênio com a prefeitura, prestamos todos os serviços à comunidade, mas sozinhos nós não íamos conseguir nada. Então, o que eu queria deixar dito aqui para o prefeito e para as pessoas que estão aqui, que se unam com as suas comunidades. Dificuldades nós vamos enfrentar todos os dias, mas quando a gente encontrar 10 dificuldades e nós conseguirmos uma conquista, já valeu a pena, porque o mundo está desse jeito. Então, nós não temos que só criticar. Ver as coisas boas que estão acontecendo é muito importante. Prefeito, a nossa regularização, as pessoas que moram lá hoje, muitos deles não tinham escrituras, eram poceiros. Hoje vão ter suas terras, vão ter seus documentos, e outras pessoas estão sendo beneficiadas. Gostaria também, prefeito, de dizer com relação à nossa creche lá, que é necessária, né, para as mães que trabalham, as nossas algumas ruas. Mas assim, prefeito, o nosso museu também está com essa dedicação, está andando, tá, é real, é uma coisa que as pessoas diziam que não iria acontecer, e isso vai acontecer, a comunidade é envolvida, gerou trabalho para as pessoas que estão lá. Então, acreditem, gente, tudo é possível, basta a gente querer e se unir, e fazer o certo, porque isso não faz mal a ninguém, sempre fazer o certo. Isso aí. Obrigada. E lá no Goiôen também nós vamos fazer um parque temático ali, que as crianças, quando nós vamos trazer aqueles, a comunidade nos autorizou, nos pediu, aqueles bichão grandão lá que o Lanzini fez, o dinossauro, o gorila, tem um porquinho que é bem grandão, que é um porcão, nós vamos trazer, ele vai fazer um jogador da Chapecoense, com a camisa da Chapecoense, e nós vamos criar um parque temático ali, que quem passa vai enxergar e vai querer parar lá para tirar foto e tal. Então nós vamos deixar 6 meses lá para ver como é que vai, até o verão, e vamos fazer isso agora no início de agosto, na metade de agosto. Vou fazer um parque temático no Goiôen, que vai ser muito legal. E a linha Campinas, né? Linha Campinas é que dá acesso ali, logo aqui em cima da serra, né? Chegou ali na serra, pega à direita, linha Campinas. A linha Campinas, um acordo feito entre o município e os empreendedores do Vilagos. Nós resolvemos a questão agora dia 29. Linha Campinas vai ter asfalto e calçamento em todas as ruas, água potável, e vai alargar a rua ali em 4 metros. É de 4 metros, vai passar a ter 8. E nós vamos asfaltar toda a linha Campinas e vamos trazer a água para todas as casas numa parceria entre os empreendedores e a prefeitura. A prefeitura autoriza e o empreendedor investe. A comunidade aprovou dia 29 no Conselho das Cidades, eu tive a satisfação de estar lá defendendo a linha Campinas. E nós temos um projeto de começar o calçamento para o lado do São José do Capinzal. Então, linha Campinas à direita, São José do Campinzal à esquerda, quem vai do Borma para o Goiôen. Vamos fazer mais ou menos... O seu Osmar está aí? Não? Dá quantos metros de calçamento? Vai dar, já vamos começar a fazer 1.000 metros de calçamento. Eu sei que a comunidade queria que fizesse lá da comunidade para cá, mas não dá. Eu também gostaria, porque daí faria a serra da linha Campinas, que é a... da linha Campinas, da São José do Capinzal, que é o mais complicado. Mas o Ministério nos autorizou daqui para lá. E nós vamos indo e daqui a pouco vamos começar de lá para cá, enfim. Começa, né, 5 quilômetros, vamos começar o primeiro, 900, pode dar 900 metros, como pode dar 1.100, depende da licitação. Mas se a senhora quer usar a palavra, por favor. Prefeito, lembro ainda do tempo do doutor Valmor Lunardi, né? Sim. Que foi criada a escola agrícola, que ele comentava conosco que logo, logo iria o asfalto, ao menos até a escola agrícola. O senhor vê possibilidade de asfalto? Eu posso lhe dizer o seguinte. e eu acho que a Saletinha falou aqui sobre a cachoeira. O que, que acontece? Chapecó, em 2014, nós fizemos o plano diretor e reconhecemos todas as estradas. Estradas todas têm, por isso que a gente fala que tem 1.246 quilômetros. Todas as estradas têm nome, né? E depois de nós fazer esse reconhecimento em lei, inclusive essa lá também tem, essa que liga aqui, a esquerda saindo aqui, indo até o Gamelão, vai até lá embaixo, faz a volta e pode sair no São José do Capinzal, lá na barra, lá embaixo, que é a prainha lá, né? Que tava, nós fizemos a volta e subimos. Então, asfalto, para mim, ele dizer que vai ter asfalto, eu não acredito que eu vá conseguir fazer asfalto no meu mandato. Não acredito, eu sou sincero em lhe dizer. O senhor diz, ah, mas me dá uma esperança. Esperança eu lhe dou, porque a esperança é o seguinte, nós estamos cadastrando, cadastramos a linha Cachoeira, vai, cadastramos lá do outro lado a linha Faxinal dos Rosa, a linha Batistello, e agora, com esse seu pedido, que a senhora falou, está numa ata, nós vamos fazer o cadastro da sua reivindicação também para fazer o lado esquerdo, quem vai daqui para o Goiôen, que é ligando o Gamelão e saindo lá embaixo, podendo sair. Então, nós vamos cadastrar se é calçamento, se é pavimentação. O que, que acontece? Como é que a gente consegue isso? A gente consegue isso no Ministério da Agricultura. E aonde é que o senhor já viu acontecer isso? Eu já vi acontecer isso em Flores da Cunha, em Bento Gonçalves, em Caxias do Sul. Mas por que, que eles conseguiram? Porque eles começaram antes que nós. E o senhor já falou com alguém já? O governador do Rio Grande do Sul era prefeito de Caxias, e eu me encontrei com ele lá no Ministério da Agricultura. E perguntei, porque quem anda por aqui sabe, né? Quem visita parente, tem muita gente, os Antonini, por exemplo, são ali de Bento. Tem muita gente que é dessa região de Veranópolis, né? De próprio Guaporé, que tem muitos que vieram para cá dessa região. Lá tem o Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Flores da Cunha, tem quase todo o interior asfaltado. É menor, claro, eles têm 200 e poucos quilômetros, mas enfim. Mas eles conseguiram fazendo isso. Então, nós estamos fazendo os passos certos. Mas se eu disser para a senhora que no meu mandato vai ter asfalto, eu não quero lhe mentir. Eu acho difícil, mas nós vamos caminhar para isso. Mas assim como as pessoas lá em São José do Capinzal, o ano passado, quando nós estivemos lá, eles diziam que fazia 30 anos que um prefeito não ia lá. Não sei se faz ou não faz, mas nós estivemos lá num domingo de manhã. E eles também, eles queriam um poço e queriam começar um calçamento, né? O poço já está lá e o calçamento, a licitação já está sendo feita. Dentro de poucos tempos, então já vamos começar. Por quê? Mas por que São José do Capinzal, prefeito? É porque nós temos lá um ponto turístico chamado Trilha do Pitoco. A Trilha do Pitoco é visitada por pessoas da Austrália, da Alemanha. A senhora vai lá e pega o livro e olha. Israel, eu estava lá esses dias, eu desci um domingo lá esses dias, namorar um pouco, peguei a minha patroa e fui lá, não pega telefone, né, e fomos visitar um compadre, e saímos caminhar lá. O que, que eu vi lá, o livro? Né? No livro tem gente da Austrália, da Alemanha, de Israel, dos Estados Unidos, que vem visitar aqui. Descem no avião aqui e vão ali. Então, nós referenciamos como um ponto turístico, e daí tem recursos do Ministério do Turismo. Então, o prefeito e a prefeitura, eles ficam tudo. Nós temos um time bom, sabe? Tem o seu Osmar, por exemplo. Ele não parece, mas já faz 40 e poucos anos que trabalha na captação de recursos. Então, ele está lá todo dia me ajudando, daí as gurias estão lá na procuradoria, daí as gurias estão na regularização, os meninos estão lá no esporte, prefeito, e assim nós vamos indo. Prefeito, só para complementar, nós já cadastramos lá no Ministério mais 1.000 metros. Se eles, sim, nos autorizam, em seguida sai mais 1.000. Daqui, né? Então, a pouco vamos fazer por baixo e saímos na Praia Bonita, lá na... Né? E subimos lá pela Água Amarela ainda. Por quê? Mas é isso. Né? Tá... Eu vou dizer uma coisa para vocês. O interior e a cidade, por isso que eu me sinto preparado para ser prefeito, porque eu conheço as dificuldades. Já andei, eu sei, muitas vezes eu vou sozinho. O Bukowski quer dizer, mas por que não me avisou o dia que foi lá? É justamente para ir sem avisar, porque se eu avisar, são capazes de se prepararem. Então eu chego, daí, opa, o homem aí, é ele mesmo? Daí uns acham que não. Não, sou eu mesmo, me apresento. Só conheço o senhor pela rádio e pela televisão. Eu digo, pois é, espero não decepcioná-lo ao vivo, então. E o prefeito? Pois não. Aproveitando o gancho da escola agrícola que a dona Ione, sim, falou, ela está bastante abandonada lá, não tem como dar uma melhorada. A nossa secretária esteve visitando lá, A nossa secretária é essa senhora simpática de óculos, que está com seu marido aí do lado. Ela esteve lá e está fazendo um levantamento e nós vamos... Eu acho que a nossa escola nós precisamos aproveitar mais também. Porque eu acho que ela é para ser um exemplo da comunidade toda, né? E vai continuar sendo, e é um exemplo. Daí nós temos que melhorar ela. Isso aí. E vamos melhorar. Isso. Ah, já fez o levantamento, nós... Né? Eu já tentei... Já tentei referenciar ela com a universidade também, para eles poderem investir lá. Tem umas vontades aí. Mas ela é muito importante para a nossa história e para nós, importante. Prefeito, eu também gostaria de deixar registrado lá no Goiuém. Sim. Agradecer ao secretário Crestani, ao secretário Gringo, a Margarete também, com relação à nossa água, porque a comunidade da Meia Serra, nós não tínhamos água. Então, a gente fez, e sem a ajuda da prefeitura, nós não teríamos conseguido isso. Então, deixar esse registro. Dizer também a toda a sua equipe, que sempre foi muito prestativa. O seu Osmar, meu Deus, ele me orienta em tudo, questão de lei. Eu acho que é isso, a gente tem que trabalhar certo. Muito obrigada. Isso aí. E está à disposição lá. Se eu não tiver, tem alguém para atender, que é o caso que o Carlinhos falou aqui. Pois não. O senhor fala? Bom, eu não sei o que o senhor está me dizendo. O senhor está pedindo uma drenagem, está pedindo a limpeza? Porque eu soube, o vice-prefeito teve ali. Olhando. Olhando. Falou que ia vir galeria. Isso. Aí. Tem várias casas abandonadas aí, porque uma hora de chuva está tudo alagado para cima. Sim. O vice-prefeito esteve aqui, né? É uma reivindicação que não apareceu aqui, de todas as reuniões. Por isso que é importante falar, gente. É todo dia que vocês têm aqui, eu estou aqui com o secretário, estou com o prefeito, estou aqui com a disposição, estou gravando tudo. Né? Mas tem morador que abandonou a casa e está pagando aluguel na cidade porque chove a laca dentro da casa. E as galerias, o vice-prefeito, inclusive, teve naqueles dias de chuva, eu fui para um lado, ele foi para o outro. E nós estamos trabalhando, porque eu tenho problema, eu nunca tinha ouvido falar nesse problema, e muitas vezes estive aqui. Daí deu essa chuva, que essa última aí alagou, né, aquela que deu alta. Nós viemos para cá, o Hélio veio para cá, levantou, nós estamos fazendo o levantamento, é uma obra razoavelmente cara, mas ela está sendo planejada, e é bom o senhor falar para constar aqui como prioridade. Agora virou uma prioridade. Que se é para mim dizer qual é as prioridades, eu não preciso vir aqui, né? Eu venho aqui para ouvir e para vir. Né? E não precisa vir a população inteira, vem os líderes, como o senhor está vindo. O senhor não é atingido, mas está falando. Assim que é bonito. O Carlinhos não vive lá, mas está falando da reivindicação lá, porque é um rapaz que conhece, está falando do hortifruti lá, né? Mas ele não mora lá, ele mora aqui. Então, é importante, muito obrigado pela sua... E tem coisas que não estão me perguntando e eu não estou falando, mas a gente está fazendo. Né? Então, muito obrigado pela oportunidade e nós vamos constar dentro das prioridades. O Hélio já está cuidando disso e nós vamos trabalhar para a limpeza também ali. Né? O que tem resolvido o Gringo, por exemplo, foi lá ali na rua... Como é que é o nome da rua lá, Luciano? Lá na... Que nós fomos tirar foto lá. Na João Zani, deu uma limpada lá, né? O que acontece? Às vezes é só limpar, dar uma ajeitada, mas aqui é a galeria mesmo que precisa. Bom, gente, essas reivindicações da drenagem é o seguinte, aquele dia de chuva forte... está liberado 25. Depois nós vamos ter já recursos, o secretário está dizendo que já tem recursos para Demetrio Baldassarelli liberado. 25 conto que depois... Bom, tu teve aí, né, Sandra? Visitou o colégio, né? É isso aí. Bom, eu quero agradecer aqui então o seu Gilmar Zufo, que falou lá da região da nossa querida Xalana, a Salete Gava, o Luiz Carlos Ferrari, a dona Maria Leite, muito obrigado, dona Maria, por tudo que a senhora faz e tem feito e vai continuar fazendo, o Carlos Schmidt, que é o nosso líder aqui do Borma, a Fabiane lá do nosso Goiôen, a dona Ione Torme, o Durval da Silva, o Edzair Romani, que falaram em nome da comunidade. Nós estamos chegando no fim, eu vou Entendi aqui que as reivindicações que não foram atendidas, elas se renovam, as que já foram atendidas, elas caem fora, ali, por exemplo, água do linha São José Capinzal. Já está atendida, sai fora. 70 pontos que o Bukowski está nos lembrando aqui. Essa já é uma reivindicação que era prioridade, sai fora. O calçamento e o asfaltamento da linha Campinas, por exemplo, cai fora. A iluminação pública do Goiôen já sai e vai entrando as outras prioridades. E é isso que eu vou renovar. O ano que vem, se Deus, nosso Senhor, quiser, nós vamos voltar aqui, renovar as conversas, falar. Nós estamos à disposição, os vereadores estão à disposição. E todas as prioridades, incluindo essa drenagem que o nosso amigo Romani falou, nós vamos continuar atentos. Tudo que está aqui está gravado à disposição de quem quiser. Da Câmara de Vereadores, dos líderes, de quem quiser. Eu estou encerrando aqui, então se tiver mais alguém para falar, vamos lá, porque o nosso... Aqui, ó, Isabel, volta aqui. Só um pouquinho que o senhor vai falar, não sei do que o senhor está falando. O senhor tem que me explicar, porque senão eu não vou adivinhar. Ah, eu queria falar sobre... O senhor é presidente da Associação de Moradores do Núcleo. Associação de Moradores daqui do bairro. Sim, e daí? Então nós temos vários alagamentos que vêm, a água vem lá de cima das novas Coab, vem do asfalto, vem aqui que tem uma fonte de água aqui do lado de cima do campo. Então todas as águas que vêm, ela vem toda aqui para baixo. Então teria, não sei lá, como é que se poderia fazer, se teria um jeito de fazer um desvio, uma nova tubulação, porque a tubulação que tem aqui já é muito antiga, já é de 50, 60 anos aí, e é tudo tubo fino, então trancou, está tudo trancado, então a gente gostaria de... E não dá, tem que, o Hélio, esse mesmo que levantar aqui, tem que ir ali ver, sabe? Então isso aí é um problema que complica... Aqui, tubulação entupida, o gringo, tu precisa... Sim. Sim, tu já tem ali? Também atinge... Vamos só esperar ele falar. Tá, o senhor é o presidente da comunidade, né? E está pegando o microfone para dizer que a drenagem não é só do lado esquerdo, nós estamos aqui, mas do lado direito também tem problema. Sim, também tem. Que é os tubos entupidos que precisa dar uma averiguada. A água está incomodando como? Está invadindo as casas? Está invadindo as casas. A tubulação é fina, na verdade, e está tudo trancado, né? São tudo... Certo. Então, também atinge essa servidão do campo ali. Quando chove, os alunos têm dificuldade de passar ali também. Né? Então, é questão de arrumar a drenagem. Nós precisamos fazer o levantamento. O Bukowski parece que tem uma palavra sobre esse assunto. É sim, Antônio Jacinto Padilha. Tem um encaminhamento, Nico, a respeito disso essa semana ainda. Queria agradecer o secretário gringo. Levei o conhecimento do gringo, então. E essa semana ele autorizou o Batista, a gente veio verificar, e a questão ali é a água que vem de tudo que é lado. Tem boca de lobo de um lado e do outro não tem. Então, do lado que não tem, a água vem, invade inclusive o terreno ali da dona Damiana e mais várias casas ali, causa alagamento. Então, num prazo aí, o máximo de 15 dias, a gente vai estar vindo de novo com o Batista ali, resolvendo aquele problema, fazendo mais umas bocas de lobo, e passando a água para o outro lado, que daí ela vai pegar o destino e vai melhorar a situação ali. Só para avisar vocês que a gente já veio essa semana aí fazer a visita. Bom, ali se for simples, essa aí não é tão simples que o Hélio fala. Essa aí, se for ligar uma boca a outra, o Bukowski e o gringo já vieram ver, já deram uma olhada e... É questão... Sim, tu veio a tua, mas o gringo viu a outra do Bukowski. Né? Que o Bukowski está dizendo aqui que é do lado de cá, né? Então nós vamos, sabe, vai acontecer a obra aí, que é uma ação, na verdade, que não, ainda esse ano eles vão ver a solução, depois me levam lá, se for grande o orçamento, fica para o ano que vem, se for simples, faz esse ano. Tá bem? Quem falou, então, aí foi o seu Antônio Jacinto Padilha, que representa a comunidade aqui, do lado direito que nós estamos aqui, para o lado de cima aqui. Tá bem? Eu já começo a encerrar, vou convidar os vereadores, se quiserem uma palavra, têm o direito de falar. Né? Nós estamos aqui, tem os vereadores que estão emprestados para a prefeitura, tem os outros. Está tudo tranquilo? O João vai dar uma palavrinha. Obrigado. E eu vou pedir para o prefeito, o Hélio, para ele fazer um encerramento aqui. Se quiser dar uma palavra, o João fala depois. Obrigado, prefeito. Vamos lá. Só quero parabenizar a administração pública por esse ato, aliás, que está percorrendo o município. Acho que é a primeira vez na história que isso é feito, discutindo com a comunidade. Nós estamos aqui, como vereador, mais para ouvir, naturalmente, como o prefeito está fazendo, para referendar lá na Câmara tudo aquilo que for pactuado e que o prefeito precisar da Câmara de Vereadores, por isso que a gente acompanha para saber o que foi pactuado. Isso terá sempre a nossa referência. Só para lembrar um dado histórico, que há 100 anos, aqui na comunidade do Borma, teve a primeira reunião da Câmara Municipal de Vereadores, na casa do seu Manuel Marinho, prefeito municipal, que morava perto de onde é uma cooperativa hoje, se não me falha a memória, no dia 1º de outubro de 1917, aprovando duas leis. A primeira lei, autorizando o município de Chapecó, na época ainda não era chamado de Chapecó, a usar a lei orgânica da cidade de Lages. A primeira lei que norteou Chapecó veio emprestada de Lages. E hoje, se vocês verem a diferença, hoje Chapecó já é maior do que Lages. E emprestou a lei. E a segunda lei foi dar o nome da rua 15 de novembro. Essas são as duas primeiras leis aprovadas em Chapecó pelo conselho, que depois se transformava em vereador. Eram 6 membros, né? E foi aqui no Borma. Então, estamos num lugar histórico para Chapecó. Parabéns ao prefeito municipal. Pela condição dos trabalhos, e ele se esqueceu de falar quando mostrou ali como é que vem o dinheiro, 57% que vem da União, mas é uma coisa muito importante, o prefeito também é obrigado a gastar 25% de tudo aquilo. Ele não pode jogar dinheiro da educação para a saúde, da saúde para a educação, do DMR para a cultura, já vem mais ou menos pactuado. Ele é obrigado a gastar no mínimo 15% em saúde, está na lei, se ele não gastar, mas o dia que o prefeito gastar só 15% em saúde, os postos de saúde fecham no dia 10. Hoje, Chapecó, na região, é o município certamente que mais gasta em saúde, chegou a gastar 33%, está aí o secretário, e é obrigado a gastar no mínimo 25% em educação. Então, vejam bem os senhores que aí já tem. No mínimo, 40% já vem aonde que você tem que gastar. Já só sobra 60%. E se gastar só 15%, está gastando mais de 25%, 26% em saúde. Então, para vocês verem a dificuldade, ele tem que cuidar. Às vezes, ele pede uma obra, ele não pode fazer, quer fazer, mas não tem orçamento, não tem recurso para fazer. Então, importante essa conversa com toda a comunidade, para que a comunidade também entenda, e essa forma de interagir com a comunidade, a Câmara está aqui para referendar essa atitude democrática e muito corajosa e muito importante para Chapecó e para o nosso município, que chega aos 100 anos mostrando se emancipamos junto com Mafra, junto com Porto União e junto também com Joaçaba. São cidades que, somando as três, não tem a população de Chapecó. Sem demérito nenhum, para vocês verem a grandeza de Chapecó, graças àqueles pioneiros que um dia sonharam, Chapecó nasceu por aqui, e aqueles que, como vocês, estão dando a continuidade desse trabalho. Parabéns. Muito obrigado, João. Obrigado. O João, então, falou em nome de todos os vereadores, deu um sentimento aqui. Para nós é uma honra, né? Hélio, tu quer fazer um encerramento? Uma palavrinha. O Hélio está acertando a galeria ali. Bom, então, eu quero agradecer, dizer que é uma honra nós estarmos com os pés aqui na terra onde nasceu a nossa cidade. O João já disse que nós, há 50 anos atrás, nós perdíamos... O Dino já foi? A família do Dino, já foi todos da La Rosa aí? Eles vieram de Concórdia, por exemplo. Há 50 anos atrás, Concórdia era maior que Chapecó, né? E com todo o respeito à terra natal da Vanessa... Né? Hoje cabe duas Concórdia e meia aqui dentro de Chapecó, né? Só para ter uma noção do tamanho que Chapecó não é. Concórdia foi mal, Concórdia foi muito bem, obrigado, mas Chapecó andou muito bem. É? O que que deu? Tava ruim. Bom. Saúde para ela, né? Então, é uma honra nós estarmos aqui. Agora, dentro de poucos dias, nós vamos, então, ver se a gente consegue, no dia 27, trazer o portal, né? Depois vamos falar com o Zufo, que chegou a notícia que o Zufo não entendeu o negócio do GPS. Ó, o GPS é isso aqui, ó. Por exemplo, a Granja dos Santos, Antinhas, a referência dela, esse número aqui. Isso aqui é inédito em Santa Catarina, não é? Até em São Paulo um exemplo desse, né? Então, essa aqui é uma propriedade rural que vai receber a placa E essa identificação aqui, ó, CH-115, é a identificação que a polícia vai ter lá. Qualquer problema de segurança pública, o GPS já autoriza qualquer policial mesmo que nunca tenha visto essa propriedade, ele vai vir direto para essa propriedade, o que isso nos ajuda muito, porque nem todo mundo conhece o interior, né? Ó, aqui está, vai lá. Ok, pessoal, polícia é uma coisa, mas eu vejo bem o seguinte, ó, SAMU tem uma pessoa doente, o SAMU vai se guiar também, porque eles têm um tablet, né? Então, guia até a propriedade. Da mesma forma, os bombeiros, acontecendo um caso grave, da mesma forma, e a polícia também, o pessoal está em atitude suspeita, pronto. E agora tem também o SAER, pessoal, acontecendo alguma coisa mais grave ainda, colocando uma placa dessas em cima da casa do cara. Pro helicóptero. Isso. Pro helicóptero vir. Você sabe que tem o helicóptero em Chapecó, né? Daí as pessoas perguntam, mas por que a cidade cresce? Porque a cidade tem equipamentos que nenhuma outra tem, né? Então, e a prefeitura está em parceria, isso aqui é inovador para o estado inteiro, né? Se quiserem tirar foto daqui, em Santa Catarina não existe. E foi uma reivindicação que a gente ouviu aí em todas as comunidades. E vamos fazer uma memória aqui no dia 29 e 30 de janeiro, quando o covarde Vento foi assassinado, o seu Weber aí. A partir dali nós tivemos aqui, fizemos reuniões com a comunidade e começamos a construir, junto com a Câmara de Vereadores, junto com o Ministério Público, junto com as polícias, junto com os bombeiros, uma solução que está chegando aí. É só para a gente não esquecer do porquê das coisas, né? Vocês lembram disso? Quem é que estava aqui no nosso amigo Morgan ali, né? Eu, se não me engano, foi 31 de janeiro de 2014, se não me engano. Era perto do meu aniversário, eu me lembro. Tá bem? Isso é por isso que o Chapecó vai indo para frente. Que tem um povo que trabalha, se une, e tem um prefeito que não atrapalha e tem uma Câmara que ajuda. Tá bem? Muito obrigado. Seguimos firmes. Nós vamos estar aqui dia 27. Domingo que vem também tem o compromisso. Eu não vou estar, mas estou levando os ingressos aqui. Alguém da prefeitura vai estar aqui na feijoada. Um belo final de semana. Que Deus abençoe muito a vida da família de vocês e todos vocês. Obrigado.